para de jogar bomba! A polícia não para de jogar bomba! Idosos passando mal. Sou o Carlos Sangaldu, Sivaldo Paulinho. Noir. Politicast News. Antes de mais nada, eu gostaria de fazer uma emenda no podcast de número 4, que foi a primeira parte da nossa conversa sobre desigualdade social. O professor Cícero Adriano, ele pediu para a gente colocar essa errata. Naquele episódio, ele falou que o quilombo era uma república e depois ele se referiu ao líder dos quilombolas como rei. E nós sabemos que rei e república são coisas que não combinam, né? Então fica a emenda, a nossa primeira emenda podcastal. Vocês talvez já estejam sabendo que no dia 2 de abril do ano passado houve uma votação que pedia o fim do financiamento privado de campanhas. Nessa votação lá no STF, estava ganhando a visão de que o financiamento privado era nocivo, inconstitucional, quando o Gilmar Mendes pediu vista do processo. Estava ganhando a posição de acabar com o financiamento por 6-1, quando ele pediu vista. No último dia 2 de abril, completou um ano. Fez aniversário esse projeto lá na gaveta do Gilmar Mendes. O interessante é que esse tipo de atitude, de pedido de vista, está se mostrando um problema sério. Apesar de o regulamento deles estipular um período de 30 dias para que o juiz, para que o ministro veja, aprecie o processo e retorne ele para a discussão, isso não vem sendo seguido e não há nenhuma punição, nenhuma sanção prevista para o caso de não cumprimento desse prazo, o que acaba fazendo com que os ministros tenham poder de veto irrestrito, simplesmente pela obstrução. Quando tiver algum projeto que eles não queiram que seja aprovado, simplesmente pedem vista e fica por isso mesmo. A gente tem que mudar isso de alguma forma. Não, e o mais interessante é que isso pode ser interpretado como uma manobra, algo que bloqueia a democracia, bloqueia o fluxo natural. Porque também, durante esse período todo, já teve muitas coisas na Câmara, inclusive de querer aprovar o financiamento privado, algo nesse sentido. Mas a gente entende que isso é um processo de obstrução do fluxo natural. Porque o justo e o básico seria o financiamento público. E o interessante é que o entendimento dele é que isso não deve ser julgado por eles lá no STF, isso deveria ser julgado pelo pessoal da Câmara. Só que a gente tem que considerar, ele tem que considerar que a gente vive num regime democrático. E se você está num grupo da decisão, onde a decisão é colegiada, e a maioria dos seus pares tem um ponto de vista diferente do seu, faz parte do espírito democrático você aceitar o ponto de vista da maioria e defender que aquilo se concretize daquela forma. Por mais que você seja contrário a isso, você tem todo o direito de argumentar e tentar convencer os outros. Agora, a partir do momento que você não conseguiu, você tem que aceitar a opinião da maioria. É o que o ministro parece não entender dessa forma. Bom, também tem uma boa notícia quanto ao Gilmar, né? Ele absolve condenado por furtar de um ferro velho equivalente a R$4. Imagine, R$4 apenas. O réu ficou preso por 7 meses. Nesse meio tempo, foi sendo absolvido em cada tribunal. Mas o Ministério Público Estadual recorreu, até que chegou no STF. O ministro Gilmar Mendes finalmente o absolveu via liminar, classificando o caso como crime de bagatela. O que é muito interessante isso é que o Ministério Público foi atrás do cidadão que lá furtou R$4. E aqueles desvios todos que acontecem, que realmente sangra os cofres públicos, fica de lado. Não dá para entender esse peso. Ele foi uma perseguição, praticamente, porque ele era absolvido na primeira instância, o Ministério Público recorria a outra. Ele era absolvido na outra, foi até chegar no STF. Era um caso de perseguição para mostrar serviço com um crime banal, crime de bagatela, como o Gilmar Mendes classificou, enquanto outros crimes muito mais graves, assassinatos, desvios, simplesmente fica por isso mesmo. Dilma e Facebook anunciaram recentemente um acordo para aumentar o acesso à banda larga. O problema é que a forma de trabalho do Facebook no projeto internet.org, que é o projeto envolvido nessa parceria, tem sido a de garantir apenas acesso a alguns serviços. Isso vai contra o Marco Civil da Internet, que não sei se vocês sabem, mas é um projeto que já está parcialmente em vigor e ele foi elogiado mundialmente. O Marco Civil prevê a neutralidade da rede, de modo que um provedor de acesso ele não pode privilegiar certos tipos de pacotes ou certos endereços em detrimento de outros. Tem que dar direitos iguais para todos os pacotes de internet que trafeguem ali. O maior problema disso, dessa parceria, caso seja concretizada, é que o acesso à internet que o Facebook vai garantir para a população não vai ser acesso à internet, vai ser um subconjunto dessa internet. Isso vai quebrar o marco civil e vai abrir um precedente perigoso. Daqui a pouco, grandes empresas como o UOL ou a Globo podem acabar fechando parcerias com certos provedores e a gente ter que contratar internet que acessem só os seus serviços e se quiser algum serviço a mais, tem que pagar um outro plano mais caro. Bom, na prática, eles não estão oferecendo um serviço de internet, eles estão oferecendo parte, e uma parte pequena, de todo o potencial que a internet possa produzir, né? Então, a gente entende isso como um passo para trás, porque a gente é o ideal que tenha internet gratuita, mas a internet é que as pessoas têm a capacidade de pesquisar em tudo. Hoje, a internet, da forma como está, ela é uma grande fonte de pesquisa. Tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa boa. Então, o Marco Civil foi elogiado pelo mundo. E agora a gente vê a presidente fechando um pacote que vai contrário àquilo que foi votado. A Associação de Magistrados condena a redução da maioridade penal. Dilma também se pronuncia contra. A redução da maioridade penal está sendo amplamente discutida. Não passa de medida populista que vem para atender um anseio de uma população que tem sido manipulada, assim, sido influenciada por esses programas jornalísticos sensacionalistas. Eles colocam direto que os adolescentes estão cometendo crimes bárbaros e que isso traz um grande mal para a sociedade, que eles têm que estar presos. O problema disso é que a população esquece que quando a gente está em grandes centros urbanos, acontece de tudo naqueles centros. Se você tiver um programa que quer provar uma tese qualquer relacionada à criminalidade, você vai encontrar indícios para provar aquilo. Se você quiser dizer que a maioria da população trai seus cônjuges, você vai encontrar diversos crimes relacionados a isso. Você consegue fazer uma pauta jornalística relacionada a isso quando você tem milhões de pessoas numa cidade. É o que acontece. Não sei exatamente por que motivos, mas há grupos querendo colocar, reduzir a maioridade penal a todo custo. E sempre vai ter um ou outro criminoso menor preso. Mas percentualmente, estatisticamente, pesquisas mostram que o índice de adolescentes envolvidos em crimes é muito pequeno. Eles são muito mais vítimas de crimes do que causadores de crimes. Alguém acha que vai resolver eu diminuir a menoridade penal quando, na verdade, a gente percebe que o grande problema se chama impunidade? As pessoas têm a ideia de que podem fazer tudo. Atualmente, as cadeias, cada dia mais, a população carcerária aumenta. Eu pergunto para você, resolve? Depois que ele sai da cadeia, ele sai melhor? Não sai. E o grande problema que nós vivemos é a injustiça. Grandes ladrões fora, enquanto pequenos, o cidadão lá do Ferro Velho, preso 7 meses. Isso é justiça? Não é. E outra são os argumentos que usam por aí para defender essa tese da redução da maioridade penal. Tem dois em particular, que, como o de que no resto do mundo a maioridade penal é baixa. Existem imagens que passam por aí com a tabela que diz que Reino Unido são 10 anos, Canadá são 12, e saem colocando. Hungria são 14, e no Brasil, 18 anos. O que esse pessoal faz, na verdade, é distorcer as informações para tentar forçar a barra de fazer com que a tese dele seja aceitável. Por quê? Existem dois conceitos envolvidos. Existem a punibilidade e existe a maioridade penal. A punibilidade é a partir de que idade uma pessoa pode ser julgada por crimes cometidos. A maioridade penal é a partir de que idade a pessoa que comete crimes vai ser tratada como adulto. No Brasil, a punibilidade é a partir dos 12 anos e a maioridade penal dos 18. Ou seja, a partir dos 12, a pessoa já pode ser julgada e ter punições. Ela não vai para uma cadeia, né, mas vai para o projeto casa, tem certas atividades. Esse é um ponto. E o outro ponto, eu esqueci. ponto. Deixa eu rebobinar uma parte dessa daí, que é o seguinte, né? Automaticamente essas tabelas, a internet é livre, então automaticamente a manipulação das informações também. E aí cabe a nós fazer aquela história da peneira. Será que essa informação é real? Ela é concreta? Ela tem pé e cabeça ou simplesmente ela foi só plantada? E faltou completar também, né? Dizer exatamente qual é essa manipulação que eles fazem. Eles pegam a idade da punibilidade dos outros países e colocam lado a lado com a maioridade penal brasileira. Aí é claro que vai dar uma diferença grande. Mas a idade de 12 anos para a punibilidade está na média mundial, assim como a de 18 anos para a maioridade penal que o Brasil tem, está também na média mundial. Outra coisa interessante, se tratando desse assunto, é que, infelizmente, a nossa máquina pública, ela não tem psicólogos que analisam cada pessoa que entrou naquele local para saber se pode ou não voltar à sociedade. O outro detalhe é que aquilo dali não é um espaço salutar, é um espaço realmente de formação de bandidos, porque as condições são totalmente desumanas. Desumanas eu acho pouco, porque se a gente pegar alguns vídeos, a gente vai ver que a realidade de um sistema que só cresce e que não dá o respaldo dele voltar melhor. E havia uma segunda razão, mas eu não lembro mais. Eu sei que um ponto importante para a gente pensar a respeito é justamente o que o Sivaldo falou, né, sobre a capacidade do sistema penal de corrigir as pessoas e realmente reintegrá-las na sociedade. Isso não existe no nível que a gente gostaria. Se as cadeias fossem ambientes de ressocialização realmente eficientes, seria ótimo os adolescentes já serem usuários disso, né, para voltarem melhores para a sociedade, mas não é o que acontece. Aí o que a população quer? Quer pegar os adolescentes que estão em fase que ainda, até biologicamente, eles ainda estão sofrendo transformações. Dizem que é o lobo frontal, né, que é responsável pelos conceitos do certo e errado, pelos julgamentos, ainda está sendo formado. Eles estão numa fase de aprendizado intenso. Justo nessa fase que eles poderiam mudar, ao invés de dar uma chance para eles se transformarem, se tornarem seres benéficos para a sociedade, vão ser enclausurados junto com bandidos piores. E outro ponto, o pessoal diz que isso é importante porque adolescentes de 16 anos estão sendo utilizados por grupos de bode expiatório. Quando a polícia chega, eles são responsabilizados pelo crime dos demais. Certo, se o crime organizado está fazendo isso com os de 16 anos, vocês acham que eles não vão fazer isso com os de menor idade? Caso a maioridade penal caia para 16 anos, caindo para 16 anos eles vão atrás dos de 14, caindo para os de 14 eles vão atrás dos de 12. E aí, a gente vai ficar baixando essa maioridade penal até quando? Até recém-nascido? Outra coisa interessante é que é só enxugar gelo, né? Ninguém assalta sem nada nas mãos, ninguém faz nada se não tiver alguém por trás financiando de uma forma ou de outra. Por que não criar penas mais rígidas para esses que alimentam aquele que realmente está ali, ó, tome, faça isso, que isso não tem implicações. Porque ninguém faz um crime, grande ou pequeno, sem que não tenha uma conivência com outro grupo. Eu acho que a solução ainda é, infelizmente, punir, de fato, quem cometeu um delito maior, quem perverteu, quem de alguma forma tirou ele do rumo natural. Tem uma entrevista que eu vi recentemente, não lembro quem foi o entrevistado, mas que falava sobre um argumento que o pessoal usa de que os adolescentes hoje em dia atingem a maioridade muito mais cedo e por isso valeria a pena reduzir a maioridade penal, atingir a maturidade. Mas, na verdade, o que se quer é um absurdo, vai servir mais uma ferramenta para prejudicar os adolescentes, acabar com o futuro dos adolescentes. Por quê? Imagine o seguinte, Quando há alguém que é considerado incapaz intelectualmente, que é interno, psiquiátrico, quando ele comete um crime, ele é considerado incapaz e não pode ser preso como uma pessoa normal. Isso aí é independente do crime que ele cometeu. Você não pode dizer, não, mas esse crime foi hediondo, foi um crime horrível, então ele vai ter que ser preso. Ou então, ah, isso é mais leve, agora ele pode ser solto. Não existe isso, você não pode distinguir dessa forma. Ou a pessoa é capaz ou é incapaz. E o que eles estão querendo é reduzir a maioridade penal para crimes hediondos. Por que só para crimes hediondos? Não dá para entender. E quanto a essas questões que o pessoal fala que as pessoas crescem, estão crescendo mais rápido, não quer dizer que na mentalidade está uma mentalidade mais elevada, porque na verdade tem alguns estudos que comprovam. Nós estamos bombardeados por estrógenos de origem de plásticos, que são aquecidos, seja em micro-ondas, seja nas águas, e isso vai liberar estrógenos que faz a mulher ter menstruação mais cedo e o homem vai ter algumas implicações desses hormônios. Agora, sabe o que é que eles possivelmente querem com isso de restringir crimes hediondos? Eles querem proteger os adolescentes ricos. E ali, porque tem uma percepção de que eles não vão cometer crimes graves, mas eles sabem que essa história de maturidade não é bem assim, e que eles podem eventualmente cometer pequenos delitos. E aí eles não querem ver filhos, sobrinhos sendo presos. Câmara votou o projeto que regulamenta a terceirização. Isso aí foi um caso sério. O presidente da Câmara está intransigente, querendo a todo custo aprovar isso. Ele colocou isso praticamente como uma questão pessoal. E, curiosamente, essa lei da terceirização beneficia muito as grandes empresas. E eu vi matérias que diziam que o Eduardo Cunha foi o deputado que mais recebeu financiamento de empresas. É uma correlação interessante para se pensar a respeito. O maior problema da lei da terceirização é que ela, do jeito que está, terceiriza também a atividade fim das empresas. Para vocês entenderem, quem ainda não acompanhou essa questão, uma atividade fim é aquela para a qual a empresa foi criada, a principal finalidade de ação daquela empresa. Hoje em dia, o entendimento do Ministério do Trabalho é que se você tem uma empresa, uma escola, digamos assim, você não pode terceirizar professores. Você pode terceirizar serviços de limpeza, você pode terceirizar motorista, serviços auxiliares, mas não aquele que é o objetivo principal. O que essa lei, do jeito que está, propõe é o fim dessa distinção, a atividade, enfim, podendo ser terceirizada irrestritamente, de modo que daqui a pouco a gente vai ter escolas com professores terceirizados, hospitais sem médicos e enfermeiros, todos terceirizados. Essa briga pela terceirização, a favor da terceirização, tem um só objetivo, que é a economia das empresas. E como é que vem essa economia? Porque você tem uma certa quantidade de funcionários que você tem que pagar salários para eles. Como é que você vai colocar um atravessador no meio disso e ainda pagar menos? Precarização. Você vai colocar aqueles funcionários em um regime muito mais complicado, muito mais inseguro para eles, muito mais prejudicial, e cortar direito mesmo. Inclusive, uma coisa interessante que tinha sobre terceirização, que era um dos critérios adotados para o combate ao trabalho escravo. Tinha certas empresas que demitiam funcionários para eles voltarem como pessoas jurídicas. E aí ia embora férias, ia embora hora extra e vários outros direitos trabalhistas, porque o contrato era entre empresas, não era mais com funcionários diretamente. A legalização da atividade fim vai acabar trazendo um prejuízo sério para os direitos trabalhistas. Inclusive, na Carta Capital de 15 de abril, saiu uma matéria intitulada Vargas Morto, colocando que o Congresso aprova a nova lei da terceirização e põe em xeque a CLT. Isso não é exagero. Fizeram uma manobra para que uma proposta em parceria do PT com o PSDB, que tirasse a atividade fim da jogada, né, que isso não fosse votado, de modo que foi aprovado dessa forma. O projeto ainda precisa passar pelo Senado para depois passar pela sanção presidencial. Felizmente, o presidente do Senado, o Renan Calheiros, disse que não concorda que os trabalhadores tenham seus direitos cerceados, retirados, e que ele pretende dar um tratamento diferenciado do que foi dado na Câmara. Ele pretende que tudo seja amplamente discutido, que só seja votado depois de avaliação por comissões. Isso aí provavelmente vai levar alguns meses, vai frustrar o Eduardo Cunha, mas é uma esperança que a gente tem de que isso não seja aprovado dessa forma. Outra coisa interessante sobre a terceirização é que, às vezes, uma empresa ganha para 2 anos. Chega uma outra empresa, ganha, e os trabalhadores que deveriam tirar férias já não vão tirar mais, porque mudou de empresa, mas os trabalhadores continuam os mesmos. O outro detalhe disso tudo... São demitidos da empresa anterior e readmitidos pela nova empresa num processo quase próximo. Então ele não tem mais férias, por exemplo. É uma das prerrogativas uma mudança de uma empresa para outra. Acabou as férias. Então, se os seus direitos já eram poucos, ficam menores ainda. A outra informação sobre a terceirização é que qual é o pré-requisito básico? Se você tem hoje no hospital um médico especialista em determinada área, e não sei quantos títulos, e uma atuação impecável, eu posso contratar um outro, recém-saído da faculdade, não que seja ruim, mas que teoricamente não tem bagagem suficiente, porque o valor dele é X, é bem menor. E aí eu pergunto, você colocaria em risco a saúde das pessoas só pelo lucro? Eu vou ter que terceirizar o professor, então eu não posso pegar aquele doutor, aquele bem estruturado, aquele que estudou, que está capacitado e apto a ensinar. Eu tenho que pegar aquele outro que, teoricamente, ele recebe menos, ou aceita um salário menor do que o outro, e o resultado disso qual é? Diminuição na qualidade. Então, a atividade, de modo geral, ela tem que tender a qualidade máxima, né? A eficiência. Mas a terceirização, ela precariza mesmo. E o contrato sendo entre empresas, a seleção vai ser da terceirizada, não vai ser da empresa principal, em boa parte dos casos, o que leva a esse problema. As escolas não vão mais selecionar os professores que ela quer. A terceirizada vai escolher com critérios econômicos. Interessante disso tudo, esqueça concurso. A partir do momento que um processo desse seja aprovado, o número de concursos tem uma tendência natural a se acabar. É um dos pontos. Agora, a terceirização, uma lei que regulamente a terceirização é importante por si, em essência. Porque a terceirização já existe e os funcionários que são terceirizados, sofrem até um certo preconceito nos ambientes onde eles estão, porque são tratados como de uma categoria inferior dentro daquele ambiente. Então, é preciso realmente uma lei que regulamente isso, que garanta certos direitos que hoje eles não têm, mas essa lei não pode vir prejudicando os direitos de outros que já têm. Com certeza. Acho que é uma das notícias mais bárbaras recentemente, né? O protesto dos professores no Paraná. A polícia age com violência, deixando vários feridos. Gente, o que um professor ele está fazendo numa rua? Está exigindo direito de ensinar dignamente. E ensinar dignamente não é só ensinar por amor. Agora, o que a polícia faz? E a polícia não faz à toa, ela faz mandado de. A ordem sempre vem de cima para baixo, eles só estão ali executando. Ele faz parte do poder repressor, mas necessariamente partiu a informação de um chefe maior, a qual tem que ir lá e chegar nos educadores e descer o cacete. Greve é um direito, é o último instrumento que um trabalhador tem. Inclusive, eu ouvi falar que 17 policiais tinham sido presos por não obedecerem a ordem de atacar os professores. Tem pessoas que pensam, né? O sistema, ele diz o seguinte, faça isso. Mas tem pessoas que é justa, não aceito. Eu prefiro ser preso, eu prefiro ir contrário a essa ordem. Mas infelizmente a grande maioria não vai por isso. Porque sempre existe um sistema de hierarquia. Um manda e os outros obedecem e não foge disso. Agora voltando a isso, o direito do professor de reivindicar seu direito de ir para a rua, de fazer parte do sistema, porque o sistema, a população em si, ela não consegue visualizar até que tem uma greve, até que perceba que os educadores estão na rua. O que é o poder repressor faz? Ele tenta a todo custo cessear isso. E mesmo tendo greve, não é garantido que vai ter visibilidade, porque essa mobilização do Paraná não é de agora. No começo do ano teve uma mobilização de milhares de pessoas lá. Eles chegaram a ocupar a Assembleia Legislativa e isso não veiculou na grande mídia. Então você vê, lá em São Paulo os professores estão em greve há um bocado de tempo e o governo estadual se nega a aceitar que existe uma greve. Eles dizem que é um grupo de baderneiros e que não é uma greve da categoria, são só alguns insatisfeitos. Eles tentam de toda forma, e tem nisso uma grande ajuda da grande mídia, né, tentam esconder esses acontecimentos. Agora, infelizmente, a população ela não consegue, em parte, visualizar a questão da greve. Ninguém faz greve porque gosta. As pessoas fazem greve porque, infelizmente, as condições de trabalho é muito ruim, precisa melhorar e a população tem que acompanhar esse movimento, porque se não acompanhar, não tem como melhorar a educação. É um ato que aí vem aquela questão, sempre as pessoas avaliam o processo grevista, mas sempre pare e pense. Vocês conseguiram alguma coisa parados? Parado, ninguém consegue nada. A verdade seja dita. Se as pessoas quiserem alguma coisa, para você ter melhorias no seu bairro, você tem que se juntar com as pessoas e cobrar da autoridade ali presente. Muitas vezes não vai resolver só cobrando. Faz uma movimentação, faz uma atitude ali dentro, rapidamente isso é feito. Isso a gente observa muito nos quebra-molas. Acontece muito acidente, então a população se revolta, começa a queimar pneu, rapidamente se resolve. Até então ninguém ouvia isso, mas morriam as pessoas lá. É interessante isso. No nosso caso, quando eles fazem corte de direitos, eles geralmente colocam para o futuro. Exatamente. Já estão, porque as pessoas que vão ser afetadas, elas não sabem nem ainda se elas vão ser funcionárias públicas para ser afetadas. Né? É verdade. Eles não têm afetado no momento, aí fica mais fácil. Ele está querendo mudar as regras de todo mundo. Que coisa. Por isso, confusão toda. E por isso que o pessoal está com tanta força nas ruas. É com pesar também que a gente se despede aqui do jornalista, ator, diretor Antônio Abujanra. Ele era apresentador do programa Provocações, que vinha desde a época da TVE e agora estava na TV Brasil. Ele faleceu essa semana. É uma pena, o Brasil perde uma grande personalidade. O programa dele tinha uma linha bem diferente, um programa de entrevista que tentava trazer certos temas polêmicos, provocar mesmo o entrevistado, como o próprio nome do programa já diz. E frequentemente trazia alguns pensamentos, algumas falas bem interessantes do próprio Abujanra. O que eu gostaria de dizer é que as pessoas, como hoje nós temos o YouTube e outras formas de pesquisar, se tiver interesse, veja os vídeos, analise, veja como é que é interessante a forma diferente do entrevistador. Um entrevistador que não estava em grandes redes, porque não se vendeu ao capital em si, não se vendeu a fazer um sistema jornalístico pífio, um sistema muito pobre, né? Ele já foi ator importante da Globo, então provavelmente não foi por falta de oportunidade. Sim. Né? Foi porque não quis. E porque seguiu suas ideologias. Então, muitas vezes é mais importante do que você colocar o dinheiro na frente e seguir aquilo que você acha correto. Você acabou de ouvir Politicast News.